Fui ralo até embaixo, areia bem gostosa, terra lá checa no asfalto. Fui ralo até embaixo, fui ralo até embaixo, areia bem gostosa, terra lá checa no asfalto. Essa menina rebolando é um tesão, areia bem gostoso, vai bater o bumbum no chão. Fui ralo até embaixo, vai ralo até embaixo, I love you. Areia bem gostosa, terra lá checa no asfalto. Eu vem pra cá, faz a minha quebradinha. Eu vou ralar na checa e você vai ralar na minha. Rala até embaixo, rala até embaixo. Areia bem gostosa, terra lá checa no asfalto. Rala até embaixo, rala até embaixo. Areia bem gostosa, Fidel. Rala até embaixo, rala até embaixo. Areia bem gostoso, terra lá checa no asfalto. Ralo até embaixo, ralo até embaixo. Areia bem gostoso, vai, vai, vai. Solo Fidel. Até Cubanos, baby. Essa menina rebelando é um tesão. Areia bem gostosa e vai bater o bumbum no chão. Oi, ralo até embaixo, ralo até embaixo. Areia bem gostosa, terra lá checa no asfalto. Ralo até embaixo, ralo até embaixo. Areia bem gostosa, terra lá checa no asfalto. Ralo até embaixo, ralo até embaixo. Areia bem gostosa, terra lá checa no asfalto. Ralo até embaixo, ralo.